Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui, eu nem avisei que ia começar, então o nosso querido amigo aí está meio confuso, complicado, sei lá, estou aqui sem o Bruninho, meu querido, minha criança, meu Pokémon. Eu tô sem ele aqui do meu lado hoje, porque ele está dormindo, narcolepsia. Estamos gravando de manhã e ele possivelmente não acordou nem com despertador, nem com água na cara. E então eu trouxe aqui um substituto, à sua altura, um convidado que já é praticamente nosso amigo, porque nosso coração, meu amigo, Cus, nosso coração abraça as pessoas mesmo sem conhecê-las. Se apresente um pouco, meu amigo, fica à vontade. E aí, galera, eu consegui acordar e isso já faz de mim quase um herói. Cara, você já é praticamente um herói, você tem um avatar viking. Você sabe que aqui no Bazar dos Magos a gente tem um problema com o viking, né? Você sabe? Por quê, cara? Os vikings são maneiros, velho. Não, a gente acha maneiro. Ou é uma certa homossexualidade latente, que a gente adora viking. Cara, a gente tem alguma coisa com viking. A gente parece que chama todos, cara, pra cá. Então chegou mais um. Chegou mais um aí, cara. Você tem... Já vou deixar a dica. O macete pra você acordar cedo é não dormir, cara. Cara, mas o Bruno usa esse macete mesmo. Ele fala pra mim, às vezes, ele fala assim, pô, que horas que vai ser? Tipo, 7 horas. Eu falo, 7 horas, então eu não vou nem dormir. Sabe, ele já se programa mais ou menos assim, de verdade. Hoje não funcionou, né? Hoje ele dormiu demais. E tem o lance também de que na casa dele, o computador ele fica num lugar meio complicado assim pra não acordar as pessoas. Então às vezes ele não pode gravar que ele vai acordar todo mundo. Tá? Mas, meu amigo, você tem esse avatar aí com essa barba gigante, um barba negra, um viking, capitão. Ele se parece contigo de alguma maneira? Sim. Foi feito realmente inspirado em mim. Foi pensado em você aí? Foi. O rapaz quando desenhou fez pensando em mim. Ah, então pelo menos eu posso imaginar com quem eu estou falando, olhando aí. Mas, Cussa, existe algo que as pessoas não sabem, que você não se apresentou. Se apresente corretamente, meu amigo. Quem é você nesse mundo dos board games aí? Eu, galera, novamente, então, pra quem não me conhece, eu sou o Cussa, eu sou o criador do jogo Bifrost, ou Bifrost, como a maior parte das pessoas falam, ou Bifrost, como algumas também falam. É um jogo party game que está atualmente em financiamento coletivo, né? E é um party game para 2 a 10 pessoas. Eu diria que, como a gente estava até conversando antes da gravação, mais no estilo talvez Brazuca Rue BR. Onde o objetivo é você, não é nem só você ganhar, é você não perder. Ou, como a gente estava falando, o objetivo maior é você sacanear o amiguinho. O objetivo é zoar o amiguinho. Esse é o objetivo principal da diversão. Exato. Amigo, Cussa, deixa me conhecer então um pouco mais, além dessa sua incursão no mundo de board game design. Aí. Que tipo de música você gosta? Tu gosta de botar uma musiquinha aí de fundo pra você? Ah, velho, como sempre, o bom e velho rock and roll. Não, mas rock and roll existem... Porra, rock and roll vai direto ali a... Iron Maiden, porra, cara. Ok, vamos pegar assim, mais do pesado, uma coisa mais de estilo heavy metal, uma coisa mais... O Slipknot. Pode ser, mas tipo assim, já que se for pra entrar no clima, bota aí uma parada meio folk, uma parada meio viking metal. Mas então beleza, um viking metal, né, Goblin, pra gente começar a nossa aberturinha, fazemos a abertura do nosso querido podcast. Vai, Goblin, voltamos já. falar hoje, meu amigo Kussa, vamos falar sobre, além de falar de Bifrost, nós vamos falar também sobre estilos de jogos. Muitas pessoas mandam e-mail pra gente, que assim, a gente pega muita gente que tá começando, né, cara? A gente pega muita gente. Eles estão buscando informação de board games, de jogos de tabuleiro, então eles acabam caindo aqui, né? Porque eles procuram coisas e acabam caindo aqui. E aí perguntam pra gente, ah, o que o pessoal chama de Eurogame? O que o pessoal chama de Ameritrash? Né? O que é card manipulation? Os caras não fazem a menor ideia. A gente também não faz a menor ideia de maioria disso. Mas a gente vai tentar hoje falar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Como é que as coisas funcionam, como é que são essas nomenclaturas, como é que são os tipos de jogos, e para que vocês entendam um pouco e a gente possa responder a uma grande parte das cartinhas que chegam na nossa caixa postal que falam sobre isso. Você tá preparado aí, Kussa? Tá pronto? Tô, o site tá aberto. Você hoje é o nosso especialista, hein, cara? Ué? Nossa! Tá todo mundo ferrado, então? Você vai ter que saber tudo, cara. Eu vou entrevistando e você vai respondendo. Tá preparado? Tranquilo, vambora. Bom, vamos tentar entender aí esse mundo de jogos de tabuleiro. É o seguinte, aqui no Brasil, a gente sempre teve, desde que eu me conheço por gente, a gente teve board games, né? Na verdade, eu jogo War desde criancinha, né, cara? A gente tinha mobiliário, tinha War, tinha Clue, né, que na verdade era o detetive, a mesma regra. A gente tinha, qual mais, cara, dessa nossa época aí que perdeu? O próprio Jogo da Vida já tinha antigamente. Jogo da Vida... Que era uma corridinha. Imaginação, eu tive. Entre outros, né? Perfil, Sem Censura. Todos esses jogos aí da nossa adolescência eram jogos de tabuleiro e a gente se divertia muito com eles, cara. Eu sempre fui fã de tabuleiro, mesmo antes de conhecer os jogos modernos, né? Os jogos mais. O que se chama de jogos modernos mesmo, né? Chama de jogos de tabuleiro modernos. Mas vem um jogo que mudou isso tudo, né, cara? Mudou essa estrutura de jogo, mudou a forma como se competia entre os participantes, mudou a forma como você interagia com o tabuleiro e com os outros jogadores, né? Porque todos esses jogos que a gente está falando, normalmente você está jogando um time contra outro, ou você contra outros jogadores, você não tem interação entre os jogadores praticamente, a não ser daqueles do seu time. Você tem que vencer, tem que conquistar as coisas. Alguns têm muita estratégia, mas você está sempre ali solitário pensando em si mesmo. Mas veio um jogo que mudou isso tudo, né, meu amigo? Sim, sim. Em 95... Porque a gente também tem que pensar o seguinte, a própria indústria, ela via os jogos de board game de uma certa forma, a não ser o War, vamos dizer assim, falando mais como coisas para crianças, vamos dizer assim. Exceto o War, talvez um pouco o Banco Imobiliário, eles viam os jogos como coisas para crianças. E aí em 95, né, veio o jogo que, vamos dizer assim, mudaria isso tudo, que foi o Settlers of Catan. Aqui no Brasil ele já foi lançado, né, o Colonizadores de Catan. Exato. Ele já existe. Eu só não lembro quando que ele chegou aqui, mas ele foi publicado pela Grow aqui. Cara, eu acho que faz uns 4 anos, 3, 4 anos. Você vê que lá fora já tem tempo, né, que chegou, né, aqui, mas aqui tem um pouquinho menos de tempo, vamos dizer assim. Aham, o Colonizadores de Catan, ele tem praticamente 20 anos. Vai fazer 20 anos ano que vem, exatamente. Ele chegou há pouco tempo aqui, devido ao sucesso, porque assim, ele foi um grande sucesso todo lá fora. Até quando o Colonizador de Catan chegou aqui, a gente chegou já, aqui em 2011. Já conhecia ele há muito tempo, a gente já conhecia diversos outros jogos. Né? Ele chegou aqui em 2011 pela Grow. 2011 pela Grow. E o que, que ele trouxe de mudança nesse cenário mundial? Cara, a gente pode dizer simplesmente o seguinte, as empresas começaram a ver que, tipo, board game não é coisa só de criança que quer ficar jogando lá Banco Imobiliário, que que, tipo, tinha uma gama enorme de público que se sentia, de certa forma, não atendido, vamos dizer assim. Órfão, carente. Exato. Tu pegou a palavra certa, órfão. E que começou com o Settlers of Catan, ele começou a ver que tinha cada vez mais público que demandava esse tipo de coisa. Né? A galera que não queria ficar só no videogame, até porque pense, em 1995 os nossos jogos eram o PlayStation 1 e o Nintendo 8-bit, o Nintendo 16-bit, né? O Super Nintendo. Então, a galera sentar na mesa, pô, o Super Nintendo você só jogava duas pessoas, então essa coisa de você ter um grupo de amigos que, porra, pudesse sentar e todo mundo se divertir junto, a ideia era partir pro board game. É verdade, né? Não tinha jogos em rede, você não tinha... Exato. Né, LAN parties ainda, nem sonhava em fazer isso aqui no Brasil, pelo menos. Se a gente for fazer LAN party de jogo, quando saiu tipo Diablo 2, não sei... E pensa que também tem a questão do custo, né? Porque naquela época as paradas não eram baratas, tipo um computador, você botar um computador naquela época não era tão baratinho quanto você ia montar um hoje. Era o Windows 95, né, velho? Então, e todos tinham que ter, né? Todos tinham que estar preparados, tinham que ter um jogo em rede funcionando, a internet não era bombadaça como é hoje em dia. Exatamente. Né? Tinha modelos. Internet era discada. Se você fosse jogar alguma coisa online, seria provavelmente campo minado. Mesmo assim era só pra dois. É verdade, isso aí. Então, cara, surgiu o Settlers of Catan e ele mudou o cenário externo dessa forma, mas ele mudou também o cenário das regras do jogo. Ele trouxe uma inovação na estrutura conceitual do jogo de tabuleiro. Né? Isso, e aí foi onde começou meio que essa coisa das divisões, porque conforme o pessoal foi vendo as características de um, características de outro, o pessoal foi meio que enquadrando ele em subcategorias, vamos dizer assim. Exato, botando assim, o Settlers of Catan utiliza, ou seja, virou quase uma ciência, né, cara, os jogos de tabuleiro. Eu vou te saber, e assim, é meio complexo, porque muitas vezes um jogo ele consegue se encaixar em mais de uma categoria. Então, assim, talvez até um pouco como no rock, você tem aquela situação daquelas meias que, vamos dizer, discussões de tipo, isso é o tipo tal, isso é o tipo Y, mas... A gente tava falando disso agora, né, que é Viking Metal, Power Metal... Exato, né? E aí você vai ver, pô, antigamente tudo era só rock, né, depois começou a vir... Com o meu pai era rock ou rock pauleira. Exato. Era as duas definições que ele tinha. Ou era rock ou rock pauleiro. Agora, posso te corrigir uma coisinha? Assim, claro. Você está falando de categorias. Eu acho que quando você fala de categorias, você está querendo falar de mecânicas. Porque assim, as categorias são mais ou menos essas mais abrangentes. Que é Eurogame, American Game, que o pessoal chama de Ameritrash, né? Brazuca RUDR, esse tipo de categoria. As mecânicas é que assim, os jogos normalmente eles se enquadram em mais de uma mecânica, né? E a gente vai chegar nelas aí já já. Mas aí surgiram os Eurogames, né? Com o Settlers of Catan, o primeiro Eurogame, o do alemão. Ele surgiu. Inclusive, Eurogame pode também ser chamado às vezes de jogos alemães, tá? Eurogame virou o termo politicamente correto para chamar os jogos de lá, né? Porque, na verdade, todo esse movimento surgiu mesmo na Alemanha, né? Todos os jogos eram chamados a alemães por causa da origem que foi do Catan, né? Então, nós temos os Eurogames, que trouxeram o que para a mesa? Trouxeram regras assim, simplificadas, regras que você consegue aprender rapidamente. Você senta aí uns 10, 15 minutos e você explicou como jogar o seu amiguinho. Ele traz também um sistema que é assim, ele exige que o jogador ele comece a tomar decisões mais focadas no resultado final do jogo. Porque assim, todo jogo você toma decisões, né? Você vai jogar War, você sabe que você vai ter que decidir como é que você vai atacar, para onde você vai atacar. Só que, pô, cara, eu tô tentando conseguir uma explicação, porque assim, eu sei a diferença entre tomar uma decisão no Catan e tomar uma decisão no War, por que que ela é diferente e por que que você faz dele no Eurogame? Mas colocar em palavras é difícil, você consegue, Cus, me ajudar aqui? Caraca. Caraca, é meio complexo, porque muitas vezes é só a galera vendo ou até mesmo jogando que vai conseguir pegar essas paradas. Deixa eu tentar. É assim, quando você tá jogando War ou tá jogando Banco Imobiliário, você só tem uma coisa pra fazer. Banco Imobiliário, você tem que rolar o dado e andar, e você pode decidir. Você vai comprar, você vai construir um hotel, você vai construir um apartamento, você vai comprar aquele imóvel, você vai vender, você vai fazer o que for. Beleza, você tem aquela decisão pra tomar. Quando você joga o War, você tem decisões pra tomar, mas a sua decisão se restringe a onde eu vou atacar, quando e como. Só. Uhum. No Eurogame, você toma decisão, mas você tem um leque de decisões possíveis que praticamente é a diferença entre um jogo de videogame de trilho e um jogo de videogame de mundo aberto, praticamente. Mesmo mundo aberto, existem umas limitações que você pode fazer. Você não pode fazer tudo no jogo, né? Não é um RPG, você não pode fazer tudo. Mas você tem muito mais controle sobre as decisões que você toma. Será que isso explica? Vamos tentar botar um exemplo prático. No Settlers of Catan, por exemplo, você tem vários recursos, várias questões, vamos botar assim, que você tem que gerenciar ali no momento que você está jogando. Uhum. Então, além de você ter que pensar na questão de, tipo, o momento atual do jogo, você tem que pensar, pô, se eu trocar este recurso com esse jogador, eu posso estar dando ponto de vitória para ele, mas eu preciso de uma coisa que ele tenha para eu poder fazer um ponto de vitória lá na frente. Só que eu não posso deixar ele perceber, porque se ele perceber, ele não vai trocar comigo e aí eu não vou conseguir o ponto. Então, assim, o leque de ações e os efeitos que cada ação causa dentro do jogo, acho que eles são muito maiores. É verdade. Você também, existe a negociação. Quase todo Eurogame que eu me lembro, existe um ponto de negociação com outro jogador. Seja a negociação direta, em que você oferece recursos, cartas, equipamentos, coisas para ele e recebe alguma coisa em troca, quanto negociação indireta, onde você tem que decidir se você vai ajudar aquela pessoa contando que ela vai te ajudar de novo, ou então se você vai ajudar deixando ela um pouco mais perto da vitória. Exatamente. E a interatividade entre os jogadores, ele é muito grande. Muito, né? Ele cria esse elemento mesmo de interatividade. Você não basta, por exemplo, o War, eu consigo jogar sem a gente falar uma palavra, se você quiser. Você consegue. E olha só, quando eu comparo o War com o Settlers of Catan, eu não estou falando que o War é ruim, o Settlers of Catan é bom. Eu estou comparando mecânicas. Eu adoro jogar o War, cara, adoro. É um jogo, porra, maravilhoso, me fez a minha adolescência, quase. Entendeu? É um jogaço, é maneiro. Né? Mas se você quiser, você joga sem falar nada. É interagir com nada do outro jogador. Você Exatamente. Só precisa decidir como a sua parte vai andar, né? Como seus exércitos vão se mover e atacar. E agora, os Eurogames, quando a gente define também em Eurogame aqui, tudo que a gente está falando, não são leis absolutas da vida, né, cara? Existem Eurogames que não se enquadram em todas essas questões que a gente está citando, né? Mas a maioria deles está aqui. Então você precisa interagir com os outros jogadores, porque a parte da mecânica depende de você interagir com o outro jogador. Uhum. E existem uns outros pontos também, assim, né, que são cabíveis de interpretação sobre o que é um Eurogame. Questão do tempo mais reduzido, né? Você é um jogo um pouco mais rápido, um jogo com um passo mais rápido, né? Depende, né? Mas a ideia é que seja um jogo mais curto. Porque normalmente quando tem essa questão da duração totalmente limitada, ela é contada por turnos, vamos dizer assim. Uhum. Então se um cara demorar 15 minutos pra poder fazer a ação dele no turno, pode demorar um pouquinho. Exato. É assim, né? Eles normalmente, quando eu digo que é mais rápido, é porque os Eurogames normalmente determinam o tempo de final do jogo. Né, ele fala assim, ó, você vai ter 10 turnos para terminar o jogo, três rodadas e o jogo acaba. Só que as rodadas dependem de cada jogador, né? Então pode ser 3 rodadas de 10 minutos, o jogo acaba em meia hora, pode ser 3 rodadas de 1 hora cada uma e o jogo vai acabar em 3 horas. Né? E depende do ritmo dos jogadores e de como funciona. Um jogo em que você percebe muito, assim, que depende muito do movimento de cada jogador, é o Midgard, né, cara? Ele tem um tempo determinado, você vai ter aquelas rodadas, mas depende do interesse de cada jogador, porque o cara pode estar querendo acabar rápido com o jogo, porque ele está ganhando, então ele faz a roda girar o tempo todo. E depende do ritmo de cada jogador também, podem deixar o jogo rapidinho. Tive partidas de Midgard rapidíssimas, cara, que foi papum. Você senta na mesa e o cara joga, tá, e foi. E tive partidas de Midgard também lentas, assim, pesadas, arrastadas e tal. E é isso, né? Depende também um pouquinho de nada do fator sorte no caso do Midgard, porque o Midgard ele tem um sistema que gira a roda de acordo com algumas cartas que saem na mesa. Exato. E já aconteceu de uma vez sair nenhuma carta que tivesse o que faz girar a roda lá do tempo. E aí a partida demorou 3 horas e meia. Mas foi muito divertida. A gente alcançou quase 50 pontos cada jogador. É, né, cara? E depende também de ter cartas que façam, no caso do Midgard, que façam a roda girar. E isso seria um Eurogame, meu amigo? Essas explicações que a gente deu seriam um Eurogame? Sim. Ou você tem algo mais a acrescentar? Então, tem mais algumas coisinhas só. Um ponto que é bem interessante é que ele não elimina o jogador de partida. Verdade. O jogador não sai do jogo, né? Exato. Quando os jogos são um pouquinho mais, assim, que levam... Porque também lembra, se a gente falar que são jogos mais rápidos, pode a gente estar falando que são jogos que demoram uma hora e meia, né? Comparado a alguns outros jogos. É verdade. Né? Então, não eliminar jogador é uma coisa bem interessante. Eles têm o fator sorte um pouquinho mais... vou dizer assim, controlado, não tem uma coisa assim da sorte influenciar tanto no jogo, né? Uhum. E ele tem uma coisa interessante, é que ele também, durante a partida, se você estiver perdendo, você consegue tomar ações que consigam fazer você, de repente, ganhar o jogo, né? Tem a possibilidade de você conseguir reagir. Aí, mais uma vez, eu vou comparar o nosso querido War. É o seguinte, o War chega um momento em que você percebe que você perdeu o jogo já, né? E você vai continuar jogando, você vai ficar cercado ali na América do Sul, mas você já perdeu o jogo, né, cara? Você percebe isso claramente. E chega um momento também em que o jogo não te dá mais a chance de você virar. Você não tem mais como virar. Entendeu? Por mais que você conquiste exércitos e tudo mais, você, assim, poder virar você até pode, né? Você vai depender de uma sorte absurda, porque quando você coloca, tipo, 30 exércitos contra 50, você vai ter que fazer o seu oponente perder os 50, e a chance dele perder os 50 antes de você perder os 30 é absurda. É muito, né? Menor. Né? Então, assim, você praticamente está fora do jogo. Ou, às vezes, você é tirado do jogo mesmo, né? Porque você perdeu, acabou, passou sua vez, acabou, você perdeu. E no jogo Eurogame, ele tenta te dar mecânicas para que você participe do jogo até o final. Em alguns, você participa ativamente. Você tá ali, você tem chance de virar ainda, né? É tipo aquele espaço-repassa de TV, que você... As duas primeiras rodadas valem um, a última vale três, sabe qual é? Pra você virar. Tipo, o jogo podia ser só a última rodada, né? Passo-repassa, né? Porque as outras duas tanto faz, você só precisa ganhar a última. Então, mas não é assim não, tá? Mas o jogo te dá condições de você tentar virar o jogo a todo momento, ou tentar atrapalhar as outras pessoas a todo momento. E quando ele não te dá ativamente isso, ele normalmente te dá a possibilidade de, mesmo tendo perdido, você influencia o jogo das outras pessoas. Mesmo que você continua jogando até o fim. Você continua jogando até o final. Essa também é uma ideia aí do Zero Game. Mais alguma coisa? Só a última coisa é que, de certa forma, claro que isso vai variar de mesa para mesa, jogador para jogador, mas em teoria ele tem o conflito direto entre os jogadores, ele é pequeno, ele não tem uma parada tão grande. A não ser que seja aquela coisa, né? Você é o cara que já sabe jogar e aí todo mundo não quer deixar você ganhar e todo mundo se une contra você. É porque normalmente é o seguinte, cara. Os Eurogames, o tema e o foco deles não são em você vencer o outro jogador, né? Vocês têm que, por exemplo, o Settlers of Catan, você tem que controlar recursos da mesa, né? E você, o máximo que você faz é negociar com outros jogadores, que na verdade não são seus inimigos, coloquei aspas aí, eles não são seus inimigos, eles são outros colonizadores que estão tentando pegar os recursos deles. Né? Você pode negociar com eles e pode mandar o bandidinho lá, qual é o nome do bandido? É ladrão? Não lembro, cara. Assaltante, eu esqueci o nome, ele tem um nome. O bandidinho você pode mandar lá pra roubar o seu oponente, atrapalhar o seu oponente. Mas você não entra em conflito direto com ele, você não ataca ele, você não tenta destruir ele, você tem que conquistar recursos. Então, normalmente o Eurogame é assim, o foco não é destruir seu oponente, é você contra um tabuleiro, ou você tentando coletar coisas e fazer coisas no tabuleiro. E toda a interatividade com seus oponentes é indireta, não é um conflito direto, é você... quer impedi-lo, você quer atrapalhar, você quer tudo, mas você não... O seu objetivo não é destruir ele. O seu objetivo não é atacá-lo, normalmente. Entendeu? Exato. Ah, e tem mais um ponto, né? Que assim, acabei de ler aqui na marcação, que a gente passou por cima, que é o seguinte. O Eurogame, ele tenta moderar muito a questão da sorte. Você vai depender da sorte em muitos momentos, mas normalmente... você consegue alterar a sua sorte usando cartas especiais, usando manobras no jogo, usando negociações com seus oponentes barra aliados. Né? Então, por mais que você dependa um pouco da sorte, essa sorte ela não é o fator decisivo do jogo final. Uhum. E aí, meu amigo, vamos ou você tem mais alguma coisa a falar? Sobre não, não. Acho que é isso aí. Eurogame é isso aí. Eurogame é isso. Em contrapartida, praticamente no outro lado da balança, praticamente no outro ladinho da gangorra de castigo lá em cima, que tem algumas pessoas que colocam ele de castigo e deixa lá até segunda-feira de manhã, estamos nossos queridos Ameritrash, ou jogo de estilo americano. Você saberia me dizer por que as pessoas chamam de Ameritrash? Cara, Não gosto. Eu vou dizer assim, pela a minha percepção, pelo menos, não é nem isso. Minha percepção pelo nome Ameritrash é porque a maior parte dos jogos americanos são baseados naqueles filmes praticamente trash, ou séries trash, ou coisas que são muito trash, aonde, porra, convenhamos que você jogar um jogo que pode durar 3, 4 horas, ou até às vezes dias, eu vou repetir para que fique isso bem claro, dias... é uma parada meio complexa. Imagina você jogar um jogo que demora dias e tem a eliminação de jogador, cara. Porra, né, cara? Que... assim, antes da gente entrar nisso, é basicamente até o que ele tá falando, tá baseado nisso, é o seguinte. Basicamente, o American Trash é o completo oposto, quase, né? Não é exato isso. Mas é praticamente o completo oposto do Eurogame. Né? A gente fala que tem limitação de tempo no Eurogame, aqui não tem. Aqui você tem objetivo. Por exemplo, o próprio War poderia encaixar aqui um pouco. Entendeu? Sim. Vai durar aí uma partida, vai durar 3 horas e meia, 4 horas. Né? Partida boa de War e tal. Tem eliminação de jogador, ou seja, você pode sair em 20 minutos do jogo e mais 3 pessoas estarem jogando por mais 4 horas. Ou seja, você está lá na casa do seu amiguinho, saiu do jogo com 15 minutos e vai ter que jogar o videogame, sei lá. Exatamente. Porque os amiguinhos... Jogar paciência, porque os amiguinhos vão jogar por mais 3 horas, 4 horas e tal. Tem um jogo também, cara, que é o Axenalis. Conhece esse? Não. Cara... eu não sou muito chegado em jogos muito demorados, cara. Cara, é um jogo de 7 horas por aí. Nossa! Por aí. Nossa! Aí tem um outro jogo que ele tem, assim... ele tem uma temática um pouco mais Eurogame, né? Ele tem um sistema de jogo um pouco mais Eurogame, mas que também dura 5 horas, que é o Civilization. Uhum. Ele, apesar de ter assim, um esqueminha mais Eurogame, de você não estar atacando seus oponentes, mas você estar lá montando a sua civilização, criando coisas, tentando ganhar, você, apesar de poder atacar os amiguinhos, o seu objetivo, na verdade, é você construir lá nessas coisas, ele dura por aí 5 horas, 6 horas e lá se vai. Meu amigo Euler Juca Cipó, ele adora esse. E, assim, não são jogos ruins, né, cara? São um outro estilo de jogo. É uma forma de jogar diferente. E tem gente que adora mesmo. Eu gosto de muitos jogos desses, assim, gosto de muitos. Mas, basicamente, o que é? Vamos lá. Enquanto o Eurogame tinha as regras simplesinhas, aqui você tem regras, manuais de regras de 42 páginas por baixo. E isso quando estão mal escritos, porque se fossem bem escritos seriam as 150. Seriam as 150, porque eles às vezes passam explicações achando que você entendeu e passa adiante, né? E vambora. Exato. É muito comum, inclusive, você ter vídeos explicando as regras de mais ou menos uma hora e meia. Explicando as regras, explicando por baixo. É. O tempo de duração dos jogos normalmente são longos, assim, porque eles não têm limitação, né, de tempo, ou de turnos, ou de rodadas e tal. Então, é jogos aí de 3, 4, 5 horas, por mais. O que mais, Cursa? Diga aí. Ele não é sempre, mas alguns têm também a questão de eliminação de jogadores. Sim, é verdade. Né? Uhum. Alguns até não têm, tem um esquema de não ter, mas a maior parte deles elimina os jogadores. E uma coisa interessante é que, assim como nos Eurogames, eles têm a questão das escolhas, né, que a gente falou, mas, assim, o dado, ele é muito influente. Tipo assim, uma jogada errada e você foi com toda a tua estratégia pros inferno. É, cara, você planeja, você pensa, você fala, eu vou por aqui, vou virar aqui, vou fazer isso, e na hora de rolar o dado dá merda. Sempre assim. Exato. Então, você pode ter muito problema nesse sentido. Eu lembrei do Zombicide. O Zombicide é exatamente assim. Não, fala, eu vou, cara, por eu ali, mata aqueles três zumbis que estão ali, porque, porra, eu tenho uma motosserra e tá tudo certo. Aí tá, você aí chega lá e sai tudo... Jogaço. Zombicide é um jogaço e é Ameritrash, né? Exato. E ele tem, normalmente, assim, eles são muito interativos e, normalmente, se for uma coisa competitiva, ele tem conflito pra cacete, pra caralho. Você vai atacar seu oponente, quase todo, né? Tá aí um exemplo do Zombicide, ele é American Trash, mas ele não é competitivo, ele normalmente é cooperativo, apesar da Season 3 tá trazendo regras aí de competição entre jogadores, mas ele não é. Mas, normalmente, o jogo americano, né, ele é PVP, quase, entendeu? É jogador contra jogador. Você tem que destruir o cara, você tem que conquistar aquilo, você tem que vencer. E normalmente, a interatividade entre os jogadores é focada em você tentar destruir ele, né? Como é que você vai tentar acabar com o cara. Basicamente, é isso. Mais alguma coisa que você queira falar aí sobre o jogo americano? Não, acho que é isso. Acho que batemos, né? Exato. E aí temos mais dois estilos de jogos, que são os fillers, né? Os conhecidos, nossos queridos amiguinhos party games, e o... Uhum. E o qual é o nome do jogo brasileiro? É Brazuca Rui BR. E o Brazuca Rui BR. Você quer explicar o Brazuca Rui BR pra gente pular logo? Acho que é mais fácil a gente primeiro explicar o party game, porque o Brazuca Rui BR é quase que uma subdivisão do party game. Então beleza. Vamos aos nossos queridos party games, né? Party games é o quê, cara? O nome já diz. É o seguinte, é um jogo que você vai jogar numa festinha. Juntou aí uns amiguinhos. Ah, vamos jogar um joguinho? Beleza, você não vai tirar a Guerra do Anel, botar em cima da mesa e falar, olha, quando você rola o dado, você escolhe uma ação. Que Guerra do Anel é um desses que tem um manual de regras de dicionário, né, cara? 40, 60 páginas, quase. Você não vai fazer isso. Você vai pegar um jogo... É um grande exemplo de party game do Brasil, que a gente, quando fala assim com muitas pessoas que estão começando no mercado de board game, eles só conhecem games do mercado mainstream. Então, assim, party game é único, sabe qual é? Uhum. Você vai pegar um joguinho com equipamento simples, com componentes simples, às vezes só cartas, às vezes um tabuleiro com algumas cartas, às vezes duas miniaturas, um tabuleiro e cartinhas, com dado, sem dado, etc, etc. Então, você pega um jogo com poucos componentes, coloca na mesa, ensina em 3 minutos, você já ensinou tudo, e vambora, entendeu? Exato. Eu acho que isso é o party game, não precisa explicar mais. Não, tem sim. É. Tem sim. Normalmente, é assim, tem mais ou menos, né? Basicamente é isso mesmo, party game. Fora isso, ele tem que ter uma interatividade muito, muito grande, porque entre Eurogame, Ameritrash e Party Game, os Party Games, eles são focados em interatividade, eles são feitos para isso. São feitos para você se relacionar com seu amiguinho, né? Então, todo Party Game, ele tem essa interatividade, assim, no máximo. Você vai estar interagindo com todo mundo o tempo todo. Seja rindo, seja falando, seja dando dicas, seja o que for, né? Exato. E aí, acabou. Não, tem só mais alguns comentários. Normalmente ele tem um tema assim, normalmente voltado um pouco mais para humor, uhum. né? Que não é sempre, às vezes o humor é muito da interatividade que ocorre. Aham, é verdade. Né? E são relativamente rápidos. E aí, dessa vez, quando a gente está falando de jogos rápidos, é jogos que demoram no máximo entre 20 e 30 minutos. O mais do que 30 minutos já não vai rolar, entendeu? Alguns até menos, né, cara? Alguns são jogos assim que você joga muitas partidas, mas cada partida é 3, 4 minutos, assim, pá, ganhei. Beleza. De novo, pá, ganhei, né? Exato. Então, são jogos muito rápidos, divertidos, a ideia é que ele seja muito divertido, porque ele, eu acho que de todos os jogos, é o único em que você pode, entre aspas, né? Tem gente doida pra tudo, mas normalmente os party games são os únicos jogos em que você faz um replay direto dele. Você joga, pode embaralhar ou pode misturar de novo, pode recomeçar e jogar de novo. E continuar de novo. Né? Sim. E jogar e tem esse fator replay importante, né? Sim. Nossa, que um dos jogos que acabam sendo muito assim, jogos de entrada nesse sentido é o Dixit, né? Que é o Dixit. É um joguinho bem interessante. Só pra quem não conhece, você tem algumas cartas, alguém vai falar uma história, vai cantar uma música, vai fazer uma mímica, qualquer coisa. E você tem que colocar uma carta que seja o mais próximo possível do que aquela pessoa está fazendo. E as cartas são embaralhadas. Uhum. E quem votar na tua carta, tu ganha ponto. E se você votar na carta da pessoa certa, ela também ganha ponto. Uhum. Só que se todo mundo votar na pessoa que fez a mímica ou cantou a música, ela não ganha ponto, só quem votou. Então, assim, é um joguinho muito maneiro, bem interessante. E rápido pra caramba, né, cara? Sim, sim. E é um exemplo desse jogo que a gente falou, que o cara é assim, você vai jogar, vai calcular rapidinho, vai começar de novo, e vai acabar rapidinho e vai começar de novo, entendeu? É um exato. Muito, muito rapidinho, muito bacana. Cara, Bifrost seria aqui, né? O que ele se encaixa? Ele tá entre o Party Game e o Brazuca Rui BR. Ah, tá, eu esqueci do Brazuca Rui BR. Esqueci desse nosso querido. Eu falei uma besteira no começo desse explicando o Party Game, porque eu chamei ele de filler. A maioria dos Party Games são fillers, sim. Mas filler na verdade... Mas nem todo filler é um Party Game. Nem todo filler é um Party Game. Filler é um joguinho rapidinho que você vai ter ali pra preencher um espaço entre um jogo e outro. Por exemplo, vocês acabaram de jogar aí o Catan, vocês vão... E alguém sugeriu que vocês vão abrir um outro tabuleiro qualquer pra jogar, seja o War, seja o que for. E um cara fala assim, eu vou ali fazer um sanduíche. Sabe? Enquanto o cara faz o sanduíche, enquanto o outro vai lá buscar um negócio, os três da mesa que ficaram ali vão abrir um filler, que é um jogo o quê? Um jogo rápido. Um jogo que você vai passar dois, três minutos aqui enquanto o pessoal espera, tal, lá. E filler também é o seguinte, marcamos todo mundo pra jogar marcamos todo mundo aqui de jogar Game of Thrones, que a gente vai começar às 7 horas da noite e vai acabar às 6 horas da manhã, e, e o pessoal apesar da risada, isso não é piada, tá, galera? Isso não, é comum. É verdade. Mas é um jogo maneiro pra caraca, velho. Maneiro demais. Então, a gente tá esperando o pessoal chegar, né? Que nem todo mundo chega na mesma hora. Então a gente tá jogando um fillerzinho, né? Dixit é um filler, que na verdade quase todo party game é um filler. Ou talvez eu poderia até dizer que todo party game que é um todo filler. Todo party game é um filler. Então, pega o Dixit lá, vamos jogar enquanto o Pulsa não chega. Então a gente vai jogar enquanto o Bruno não chega. A gente joga 2 horas e meia até já. Uma coisa também comum, bom, que é dizer que normalmente os fillers são jogados também por quem é eliminado das partidas, né? É verdade, olha aí. Porra, cara, sabe que eu nunca pensei nisso, assim, dessa forma, né? Mas é verdade, eles usam mesmo. Você, pô, pega um jogo tipo Game of Thrones, que você acaba eliminando um jogador, ou dois, pô, você vai pegar um fillerzinho e vai lá jogando enquanto o pessoal tá terminando o jogo, né? Aí fazendo alguma coisa. Dadinho de Sexy Shop, seria party game? Dadinho de Sexy Shop. É bem divertido, né? Depende da festa, né, meu amigo? Só que é verdade, né, cara? Dadinho de Sexy Shop, apesar de poder ser considerado um party game, não é recomendável que você jogue ele na festa da sua tia chata. É verdade. Evite. A menos que você anote as prendas e jogue depois em algum lugar mais reservado. Vai só fazendo o roteiro, né? Bom, isso aqui, depois isso aqui. E aí nós chegamos ao nosso clássico, já clássico, mal surgido e já vitorioso, é Brazuca Rui BR. Qual é a definição do jogo Brazuca Rui BR, meu amigo? Você que é um dos criadores dos primeiros jogos, se não o precursor e fundador do termo, que na verdade, não sei se o termo foi cunhado por você, mas o seu jogo é o precursor dessa categoria, que é o Brazuca Rui BR. Diga pra mim. Classifica. Na verdade, o termo Brazuca Rui BR surgiu numa das discussões dentro do grupo Board Game Brasil lá no Facebook. Uhum. O pessoal comentando sobre a quantidade de jogos nacionais que estão surgindo ultimamente. E aí o pessoal virou e comentando, né? Poxa, veja pelo lado, a gente hoje tem o Eurogame, a gente tem o American Trash. Poxa, quem sabe daqui a pouco a gente não vai ter o estilo Brazuca. E aí, nessa brincadeira toda, claro que eu virei pra você. Já tem até o Brazuca Rui BR, né? Onde o objetivo é tu sacanear o teu amigo. Você não quer saber se tu vai ganhar, se tu vai perder. Tu quer sacanear teu amigo e foda-se o resto. Verdade. Então, assim, aqui temos o nosso querido Biv Ross, tá certo? Exato. Ele tá aqui. Existem, antes da gente falar, que a gente já falou um pouquinho do Biv Ross agora, mas antes da gente falar, existe algum outro jogo que não seja criado no Brasil, mas que se enquadre nessa categoria? Porque, assim, eu diria que o Mantic, né? É o Mantic, é verdade. Porque existem o jogos Mantic que são... Deixa eu só explicar uma coisa aqui rapidinho, pro pessoal que tá... Porque, assim, tem muita gente que ouve a gente mesmo que não é do nosso meio de board game. Então, os caras se confundem com uma coisa que eu acho importante explicar. Quando a gente fala Eurogame e Ameritrash, existem jogos Ameritrash que foram criados na Inglaterra, tá? Existem jogos Ameritrash que foram criados na Europa. E existem jogos Eurogames que foram criados nos Estados Unidos. Sim. Então não é uma localização do jogo. Não são jogos europeus e jogos americanos. Entendeu? São estilos de jogos que são classificados dessa maneira, mas podem ser criados no Brasil. Podem ser criados fora do Brasil. Um grande exemplo de Eurogame do Brasil é que a gente citou já, que é o Midgard. Ele tem elementos de Eurogame e ele é um jogo nacional. Mas diga aí, exato. Por favor, continue. Outros brazucas por BR pelo mundo. A gente tem o Munchkin, né? É, o Munchkin é crasso. Exato. Deixa eu pensar aqui se tem de cabeça assim mais algum outro. O próprio Bang, de certa forma, eu considero ele um pouco o meu estilo Rui BR, né? Bang. Porque o Bang, você não sabe quem você tá atirando, mas você sempre quer sacanear alguém, cara. E tipo, é meio aquela coisa de você fingir ser o que você não é. Eu acho ela muito boa pra ser, tipo, muito trollador, né? É verdade. E um dos jogos que eu mais gosto de jogar e que é totalmente trollador nesse sentido é o The Resistance. É verdade, cara. Olha aí. Temos muitos brazucas com IDRs pelo mundo já. Sim. O The Resistance eu acho ele muito bom justamente por você conseguir, além de fingir ser o que não é, você conseguir acusar os outros de algo que eles não são. É verdade. Acusar é verdade. Outro jogo bastante Rui BR também é o Coup, né? Sim, o Coup, a única diferença é que o Coup, assim, de certa forma, ele é muito mais de você conseguir blefar bem do que só de você sacanear um amiguinho. Claro que você vai acabar sacaneando, porque o objetivo é você ser o único que sobra na mesa. Eu não sei quais mesas que você jogou, cara, mas nas minhas mesas é muito mais a gente zoando os outros do que a gente tentando disfarçar. Porque aqui o pessoal não é muito blefador, então eles tentam passar rápido pela vez, né? Eu passo rápido. Eu sou tal coisa, eu fiz isso. Beleza, passou pra ver se ninguém percebe que eu tô blefando ou não. Mas, cara, ninguém perdoa nada. Quando assim, é o mais rigoroso, pega uma coisa mais duvidosa, ou a gente zoa quando o cara pega o assassino. Cara, é escroto demais. Zoa pra caralho. Eu falo isso, até às vezes eu sempre tento me explicar pra não ficar meio estranho, mas eu falo o seguinte, eu acho que um jogo ele tem que ser divertido, cara. Sabe, tipo, você botar um jogo na mesa e, pô, que vai ficar 4 horas você tenso, entendeu? É meio... Pensando em quando vai acabar é chato. Porque assim, tem jogos que duram 4 horas e você vai curtir as 4 horas, né, cara? Isso é maneiro. Exato. Né? Entendeu? Bom, então, meus amigos, acho que definimos aí as categorias de jogos. né? E existem jogos que não vão se enquadrar em nenhuma dessas. Aí a gente chama de jogos coisa, sei lá. Jogos qualquer coisa. São jogos aí que vão estar, né, flutuando entre essas categorias e não vão estar enquadradas aí em quase nenhuma dessas. É, nós vamos para o comercial, porque a gente faz um comercialzinho aqui. Cursa! E a gente volta já, tá bom? Valeu! Estamos chegando aqui no comercial, na coisinha bonitinha no meio desse programa, para falar para vocês sobre o Bazar dos Bagos. É, você já conhece, é a nossa lojinha www.bazardosmagos.com.br. O que, é que você encontra lá? Eu pergunto e eu mesmo respondo, porque eu estou aqui em solitário, sozinho aqui. Eu não consigo fazer sozinho. Eu não quero fazer sozinho. Tô sozinho aqui, cara. Por favor, alguém me ajuda. Eu não quero mais, por favor, eu não quero fazer sozinho, cara. Você na hora que eu fui muito leve. Ai, cara, eu vim aqui pra levar isso, né? Cadê que eu preciso ficar sozinho? Bom, recompondo aqui depois desse banho, feliz, tomar um banho, escovar os dentes, beber, tomar o meu remedinho da depressão e pronto! Pílula da alegria, tô aqui feliz. Vamos falar do Bazar dos Magos, onde você encontra o quê? Jogos, coleções, itens colecionáveis, miniatura pra jogo, dado pra jogo, cartinha pra jogo, sleeve pra cartinha, proteção pra cartinha, proteção pra dado, sacolinha de coisa, sacola de negócio, treco. Cara, você encontra tudo sobre jogos, seja o jogo ou seja acessório, coisas que você precisa pra ele, lá no Bazar dos Magos. Porque lá, o seu jogo é o nosso jogo. A gente, ultimamente, a gente tem feito aí um esforço de vender produtos nacionais e tentar incentivar o produto nacional. Estamos participando de catarses. Hoje, gravando comigo aí, tá o Kusa Mitri, é o criador do Bifrost. Nós falamos dele no último podcast, então ele tá gravando aí comigo. Se você tá ouvindo o podcast, você já ouviu, né, ele falando alguma coisa. E a gente tá incentivando também o Bifrost, assim como outros jogos de tabuleiro que a gente tá tentando apoiar aí, tanto no financiamento, quanto depois fazendo a revenda, né, procurando e tal, para ver se aquece esse mercado, cara, se esse mercado brasileiro se aquece de verdade. Então, nós temos já no Bazar dos Magos, nós temos um desse site da Galápagos. Cara, eu espero que tenha, porque a gente fez uma encomenda, vendeu tudo, a gente fez outra já, que já chegou e já tem pouquíssimas unidades. Antes dela chegar, já tinha pouquíssimas unidades, porque estava encomendada aí, quase tudo. Então, se você quer jogar o jogo do momento com o Zombicide, tem que correr, cara. Dá uma corrida lá ou chama a gente no Facebook, que tem pouquíssimas mesmo. Não sei quando esse podcast sair, é o risco, tá? Dá uma corrida lá. A gente tem material da Conclave, nós temos Midgard, ainda temos Midgard pra vender, jogaço maneiro pra caramba de temática viking. Nós temos também Ilegal, da Conclave. Eu não sei se quando esse podcast estiver no ar, se a gente já tem pra pronta entrega. A gente está com pré-venda, porque o material já foi enviado. Quando eu estou gravando esse comercial, já foi enviado para cá. Então a gente já está recebendo aí em breve, breve, breve. E a gente vai estar recebendo também o material da Copag, cara, que são o Marvel BS e Pokémon. São jogos de cartas. O Pokémon é uma franquia internacional, né? Eles estão só produzindo aqui, mas o Marvel BS é totalmente nacional, cara. É um jogo nacional fodástico, maneiro pra caraca. A gente tá marcando com o Rafael, ver se ele vem falar do lançamento do Invasão Cósmica, que é o material que a gente tá recebendo. Vai receber boosters e decks, vai estar aí pra você. A gente tá chamando o Rafael pra ele falar, porque ele é nosso especialista de Marvel BS, e ele vai estar aqui com a gente num dos próximos podcasts, possivelmente no próximo, para falar aí do Marvel BS. Então fica ligado, cara. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar com a gente no e-mail chamado loja@bazardosmagos.com.br. Se você quiser só bater um papo com a gente, você pode adicionar a gente no facebook.com/bazardosmagos. Se Se você quiser seguir a gente no nosso tweetinho, você pode seguir no Twitter também. Eu estou tentando usar mais o Twitter, essa ferramenta aqui. Vai e volta. No Twitter é @BazarDosMagos. É simples assim. Então, fale com a gente, chama a gente aí, entre na loja, compre o seu produto. Se tiver dúvida, cara, conversa, a gente vai te ajudar, a gente ajuda até a escolher. A gente vai dar dica de verdade pra você, cara. O negócio é você entrar nesse mundo dos board games, mundo de colecionáveis, e você curtir o que tá fazendo. Então chama a gente, bate um papo e vamos lá. Vamos voltar à nossa querida programação normal agora. 1, 2, 3 e... One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's that right, so join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and... Meus amigos, voltamos aqui. Eu, vocês conhecem o Luiz, o seu maguinho azul, e o meu querido Cussa, o Viking, que veio aqui tomar o lugar de Ayan, o Viking terrível, e dominar as terras além do mar. Nós estamos falando aqui sobre board games, nós falamos sobre as categorias, né, dos board games, e vamos falar um pouco sobre algumas, nós não vamos falar sobre todas as mecânicas. Eu vou tentar puxar uma aqui, tentando lembrar algum jogo, e aí eu vou pedir pro Cussa tentar puxar uma outra mecânica, lembrando de um jogo que usa ela, e a gente vai falar de algumas enquanto o nosso tempo ainda permite, porque nós queremos falar ainda um pouco de Bifrost hoje aqui, para você conhecer esse jogo que o Cussa desenvolveu e que ele vai explicar pra gente. Cussa, eu queria te pedir uma coisa, cara. Falar aqui no nosso... A gente tá no mesmo estado, nós moramos relativamente próximos, alguns 70 quilômetros de distância, talvez. mas eu gostaria de que você, porra, trouxesse isso pra gente jogar, ou a gente marcasse pra gente jogar o Bifrost, pra gente poder gravar um podcast, porra, falando exclusivamente dele, talvez, falando do jogo. Porra, por mim, fechou. Sem problemas. Não. Fechou de verdade? Fechou, só marcar. Então, cara, quando a gente ficar em off aí, nós vamos marcar. E possivelmente no próximo, talvez no outro, a gente vai tentar agendar aí. A gente grava um podcast falando sobre o que a gente jogou de verdade. Talvez a gente grave um vídeo, Cussa. Sua cara é muito feia. Não, dá. Eu boto a máscara, qualquer coisa. Eu levo a máscara do V de Vingança, tá tudo certo. Então, beleza. Então a gente talvez grave um vídeo, talvez grave só um podcast sobre as nossas impressões, sobre o Bifrost, que está... Aonde está o Bifrost, meu amigo? Está no Catarse. Está no Catarse, a gente vai ter o link aí embaixo. Como é que tá o financiamento do Bifrost, cara? Tá indo legal? Cara, assim, a gente teve um problema que a gente botou... Quando a gente botou o Bifrost no ar, só tinha o Bifrost. E depois entraram mais 8 financiamentos depois do Bifrost. 8 não, 9, porque entrou mais um. Cara, é muito jogo. Eu falei na semana passada, o Bruno, eu acho que foi o Bruno que sugeriu, pô, vamos falar dos jogos que estão no Catarse e tal, brasileiros. Pô, cara, fala de dois jogos, cara. Cara, tem uma porrada, velho. Tem muito. Tem. Tem muito. Tem dois de card game, um de tabuleiro, 3 de RPG, dois de sistema de jogos de celular. Tem um outro que entrou que envolve carta, mais um board game, que entrou agora 2 dias atrás, né? Uhum. Então, assim, tem muita coisa no ar, cara. E aí isso deu uma meio que, assim, eu acho que deu uma prejudicada não só no meu projeto, deu uma prejudicada no de todo mundo. Porque de todos os projetos que estão no ar hoje, só um conseguiu bater a meta. Foi o Honey Card. Público, né, cara? Exatamente. Exatamente. Você tem muitos jogos bons. Desculpa, pode falar. Você tem muitos jogos bons. E, infelizmente, assim, eu começo a, de certa forma, me preocupar se todos eles vão conseguir bater as metas, entendeu? Porque todos eles estão na faixa variando entre ali algo em torno de, tipo, 35% até 50%, mais ou menos, entendeu? Então, isso me preocupa um pouco. Quando a gente gravou esse podcast, quanto tempo falta de financiamento do livro? Faltam 28 dias. 28. Isso. E vocês estão quanto financiados? 32. 32. Então, gente, se 32%. Vocês... A gente vai falar um pouco de Dave Ross no fim desse programa. Talvez na época, na hora do nosso feedback. Nós vamos trocar o feedback pela conversa aqui com o nosso querido Cursa. E, cara, e você curtindo, vai lá e, porra, e apoia. A gente agora, Cursa, a gente começou faz um tempo já que a gente resolveu apoiar o mercado nacional. A gente trabalha com jogos e coleções. O que a gente faz é importar produto, basicamente, né, cara? A gente vende tudo americano. E a gente começou a perceber que tinha condições da gente trabalhar com produto nacional, cara. Eu tava começando, a Galápagos começou, a Funbox, meu Deus, vou lembrar, a própria Copag produzindo colecionáveis no Brasil, um jogaço da Copag, não sei se você conhece o Mario DS. Maneiro pra caceta, cara. E barato. Você monta um deck com R$25, você compra o deck, você compra a booster de 10, 15 cartas, acho que é 15. É entre 10 e 15, né? O booster é R$4, né? R$4,50. Você vai comprar um booster de Magic R$20, no mínimo. Você vai comprar um deck de Magic 60 e pouco, 70. Então, assim, a comparação é absurda. E é um jogo muito legal, muito maneiro. Então, cara, a gente começou a tentar incentivar esse mercado. A gente, como lojista, né? A gente quer tentar fazer o mercado nacional funcionar. Porque a gente, além de acreditar nele, parece discurso ufanista, né? O Brasil. Não é isso, cara. É porque quanto mais a gente tiver jogo e mais tiver o mercado aquecido, melhor pra todo mundo, cara. Tanto pro pessoal que tá desenvolvendo como você, quanto pra lojista como eu, que não precisa lidar com o dólar, não precisa lidar com importação, não precisa lidar com tramitação, não precisa com nada. É coisa daqui de dentro, pra cá pra dentro. Então, cara, é bom pra todo mundo e pro público, né, cara, que vai receber mais jogo e assim, os jogos nacionais... A preços melhores, de certa forma. Né, cara, os jogos nacionais que saíram, todos são muito maneiros, cara. Todos estão bem legais, cara. Pelo menos os que eu já conheci e joguei, né? Então, cara, todos estão bem maneiros, estão bem legais, estão bem redondos até agora. Então, cara, é coisa que, pô, que vale a pena seguir, né? Vale a pena dar uma olhada. A gente vai estar com o link aí do financiamento do Viv Ross aí embaixo, mas a gente já vai falar do Viv Ross já. Você percebeu que eu tô falando certo, né, Viv? Então, assim, cada um de nós vai pegar umas três mecânicas. Se a gente tiver mais tempo, a gente pega mais. Cada um pega as três mecânicas, pulando de mim pra ele e volta. A gente pega a mecânica, fala um pouco do que ela é e dá um exemplo de um jogo que use essa mecânica pra gente poder, né, pra gente poder ir seguindo. Vamos lá! Eu vou começar, meu amigo! Cursa! Minha primeira mecânica vai ser o Dice Rolling. Dice Rolling é uma mecânica de rolagem de dados. O jogo que tem a mecânica de Dice Rolling, ele normalmente se baseia em você rolar os dados, escolher resultados e fazer uma nova rolagem ou não. Você depende dos resultados do dado para que as coisas aconteçam no seu jogo. Quais são os jogos que usam esse sistema? Por exemplo, existem jogos que são exclusivamente isso. Por exemplo, o Zombie Dice, né, da Steve Jackson Games, ele é exclusivamente a rolagem de dados. Você rola os dados, vê quantos zumbis matou, vê como é que tá, quantos pontos e quantos cérebros caem ali, você quantos pontos e tal, e você pode perder nas rolagens, perder. E existem jogos que usam rolagem de dados como suporte, e existem jogos que usam esse sistema para apoiar outras mecânicas. Por exemplo, o nosso querido Elder Signs, ele usa a rolagem de dados para você vencer os enigmas, mas ele tem uma mecânica de movimentação, existem outras mecânicas envolvidas ali. Outro jogo que usa o Dice Rolling como decisor da mecânica é o Guerra do Anel, que a gente citou. Você rola os dados para saber quais são as ações que você vai ter. E tem um Dice Rolling, cara, que saiu de Catarse, assim, um sucesso absurdo no Catarse, que foi uma esmorra de dados, cara. Sim. Ele foi um sucesso absurdo de financiamento e é um jogo de Dice Rolling também. Exato. Um outro que eu acho que só vale a pena citar é o Bang Dice, cara, é muito divertido. Muito maneiro. Então, Cursa, cita aí qualquer mecânica que você queira. Cara, eu vou começar por uma parada que é fato que a gente vai acabar falando um pouco das mecânicas que a gente gosta, né? Claro. Uma que eu acho muito boa é a atuação, que é praticamente muito importante normalmente na maior parte dos jogos que eu normalmente jogo, né? Que é justamente a questão de você atuar realmente... É alguma coisa, então você vai assumir o papel de algum personagem ou algo do tipo. Um jogo que eu considero que tem muito disso é, como eu falei, o The Resistance, o próprio Coup, né? Verdade. E dependendo do que você faça, por exemplo, também tem o Dixit, e não menos, porque talvez é muito importante, o jogo Mímica, né? Que você... É verdade. Board Game Mímica. É, board game mímica. E o próprio imagem em ação, né? Que às vezes você não faz só desenho, às vezes você fazia algumas coisas, então há um quê de atuação também ali, né? Aham, uhum, verdade. É, e existe também esse jogo de atuação, é aqueles que envolvem você blefar e às vezes fazer o jogador acreditar em uma coisa que ele não deveria, né? Exato. Fazer o jogador acreditar que você tá falando a verdade ou que o jogo tá indo por um caminho que na verdade não tá. É, mais alguma coisa aí sobre o seu atuação ou não? Não, acho que é isso. É, eu vou puxar um pouco a sua atuação aí e vou usar uma mecânica que normalmente tem muito a ver com a atuação, que é a mecânica de voting, né? A mecânica do voto. É o seguinte, uhum. Existem jogos que usam uma mecânica em que os outros jogadores decidem quem ganhou, ou decidem quem eles acham que é o problema, ou decidem quem eles acham que é a solução. Ou seja, existe um voto em que os jogadores fazem um voto, seja aberto ou secreto, para decidir algum andamento do jogo, né? O próprio Dixit segue um pouco isso, né? Você vota, você faz, né? Você vai marcando a coisa que você acha que é o tema principal, né? Que é a carta certa, que é o negócio certo. Existe um outro jogo que envolve atuação e voto, que é um que está chegando da Conclave, eu não sei se você conhece, o Illegal. O Illegal. Eles estão trazendo agora, que é o seguinte, você é um negociante de produtos ilegais, e você precisa sai da mesa mesmo, fica em pé, tem um pouco de atuação, você se passa pelo negociante, fala com seus amigos, negocia as coisas, ou seja, você precisa negociar com eles. O item que você compra, por exemplo, drogas. Você negocia com eles o item que você compra. Eles não podem perceber que esse é o seu item principal, certo? Eles não podem perceber que esse é o seu problema, que você está querendo comprar droga. Porque no final eles vão votar em qual item você está querendo comprar e quem é o comprador de tal coisa que o mestre jogar lá. Então, assim, ele mexe um pouco essa atuação e voto para você decidir qual é o final, né? Existem outros jogos que usam voto também, em cima de outras mecânicas. Eu tava com um na cabeça e fui falando e perdi, cara. E esqueci. O próprio The Resistance também, ele tem uma coisa de ter o voto, porque conforme você vai escolhendo lá os jogadores que vão pra missão, você vota se aquela missão vai ser executada ou não. Baseado se você acha que ali tem algum infiltrado, né? Ah, um jogo também, eu lembrei de outro agora que você falou infiltrado, é um board game, mas ele usa um sistema de votação que é o Battlestar Galactic, quando você precisa prender alguém achando que ele é Cylon ou esse tipo de decisão. Não é exatamente uma votação que influencia a mecânica direta do jogo. Mas, não, falei merda. Não. Já eu pensei e fui falando e fui destrinchando o negócio e percebi que na verdade não é. Tranquilo. Bom, mais uma mecânica aí, meu amigo. Vamos lá. Uma mecânica que é muito comentada hoje em dia e bem utilizada é o tile placement, né? Que seria a colocação de peças. Uhum. Talvez o jogo mais famoso, vamos dizer assim, que a gente tem hoje aí no mercado, que tem essa mecânica, é o Carcassonne. Carcassonne. Né? Que o Carcassonne é até bem interessante, que ele tem um tempo limitado. Enquanto tiver peças, o jogo continua. E eu já vi jogos demorarem mais de 4 horas porque ninguém botou 57 expansões no jogo. E ele é um jogo bem simplista. E quando essa questão de tile placement, normalmente é o seguinte, você tem uma peça, né? Uhum. Que elas vão se conectando e a peça que você está colocando em uma determinada posição, ela tem que continuar o desenho da peça anterior. Então, e isso vai fazendo com que você monte cidades, castelos, estradas e fazendas e coisas desse tipo. E nisso você vai ganhando pontos de acordo com essa questão, né? Então, o tile placement é justamente você ver, é uma mecânica de você ter uma peça na sua mão e você conseguir colocar ela no melhor local possível que te dê mais pontos. Não, é verdade. É o futuro do dominó, né? Exatamente. É a evolução. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu lembrei, eu falei que o Bifrost era a evolução do jogo do Mico. Você ouviu falar isso, não, né? Eu vi. Ah, tá. É por aí. Eu achei que você não tinha ouvido, porque você tá aqui, eu achei que você não tinha ouvido. Não, eu ouvi sim. Então, o tile placement é essa evolução aí de que você vai montando o tabuleiro. Só que as peças, normalmente o tile placement, você não pode botar peças a esmo. Existem regras onde você pode botar as peças. Por isso, ela é uma mecânica mais estratégica, né? Ela exige que você pense um pouco como você vai mover as peças, né? Pra pegar e colocar lá no lugar que você queria. E existem jogos mais complexos que usam diversas dessas mecânicas, né? Por exemplo, em um grau muito menor, o próprio Masmorra de Dados, ele usa um tile placement, porque às vezes você decidir onde você vai botar o tile que você acabou de virar pode ser decisivo entre você ajudar o seu oponente ou se ajudar, certo? Onde você vai botar aquele novo tilezinho, né, que você abre na masmorra, pode te ajudar a decidir um pouco o jogo, né? Pode te ajudar a fazer o jogo andar a seu favor ou contra você. Mais alguma coisa de tile placement, Leandro? Não, acho que é isso. Não? Então vou falar de uma outra mecânica aqui que eu gosto muito, que é o simulation, né? Uma mecânica de simulação. É quando o jogo ele cria sistemas elaborados para você controlar o desenvolvimento de alguma coisa simulando a realidade, né? Um grande exemplo desse jogo é o Agrícola, por exemplo, que você vai simular ali a sua não chega a ser uma fazendinha, né? O que ele faz ali? Ele simula sua produção, a criação de gado, sua família até, né? Se você tem filho, se não tem, ou seja, simula a sua vida agrícola, basicamente. Simula a sua vida no mundo do campo. É um exemplo de simulação. São jogos em que criam Normalmente eles são bastante complicados, porque eles têm um monte de tracking, né? Um monte de coisas que você tem que controlar, que você tem que saber o que está acontecendo, como é que a coisa vai, cada ponto que você vai ganhar, vai perder e tal. São jogos que simulam assim, momentos e eventos usando diversas e diversas mecânicas do jogo. Normalmente a simulação é um resumo para falar que o jogo usa uma porrada de mecânica diferente. Desde tile placement, de dar alguns usam dados, card, construção de cards, etc, etc, etc. Agrícola é um grande exemplo dele, eu lembro. Mas tem, por exemplo, tem o F1 Race, que você simula uma corrida e você tem um monte de detalhezinhos no seu carro que você tem que ficar olhando, se passou marcha, se não passou, se tá com óleo baixo, se tá com óleo alto, se tá com freio bom e etc, etc. Alguma coisa a falar sobre isso aí, não? Não. Lembra de algum outro jogo que tenha simulação? Se eu não me engano, Civilization também é, né? Civilization também é um grande exemplo desse aí. Tá certo. Então, Cursa, sua querida próxima coisa. Cara, eu vou falar de um que eu acho bem legal também, que é o chamado controle de área. Como o próprio nome diz, a ideia é quem controlar uma determinada quantidade de áreas vai ganhando ponto. Uhum. Ele parece simples, mas normalmente não é, porque normalmente quando você controla uma área, normalmente os outros jogadores vão querer tentar tomar ela de você. É verdade. E isso pode te prejudicar um pouco. Uhum. E tem jogos que, claro, assim, a maior parte dos jogos que na verdade a gente tá falando, eles usam várias mecânicas, eles não usam apenas uma. Exato. São poucos jogos que conseguem usar só uma mecânica. Normalmente o controle de área ele é usado em conjunto com outras mecânicas. Os jogos, por exemplo, que usam controle de área são jogos como, por exemplo, El Grande, o Tammany Hall, o Chaos of the Old World. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum agora. O próprio War, de certa forma, né? É verdade, o War é o grande exemplo que o pessoal que não tem conhecimento de todos esses jogos que vai conhecer. É o War, controlar. Exato. Na verdade, os objetivos finais do War são controlar áreas. A não ser quando você tem aquele objetivo de eliminar o jogador tal. Ah, é tal. Verdade, é isso mesmo, tem isso. Mas teve normalmente... Teve uma vez que a gente criou uma partida de War e a gente usou só essas cartas. A gente Nossa, que legal, hein? Elas e sorteou, tinha 5 pessoas, cara. Então, até o cara, o jogo acabou rápido até, é um dos jogos mais rápidos de War que eu já joguei, porque 5 pessoas... Demorou 3 horas, cada um, né? Querendo matar o outro... Não... 3 horas e 40 foi o jogo mais rápido, mas nem lembro, cara, porque eu era adolescente, acho que eu nem contava a hora direito, mas foi rápido, segue aí, cara. Não, e é isso, controle de área é isso, e foi. Foi. Minha última mecânica aqui, que eu vou citar e vou te dar o espaço se você quiser citar mais uma, é o jogo de deck building, né, que é o jogo de construção do seu deck durante o jogo. um jogo quando você começa o jogo, você não tem, assim, não tem, você não se prepara para o jogo. O jogo ele te dá as cartas e você precisa montar o seu deck, ou precisa resolver o jogo com as cartas que você vai recebendo dele. Normalmente os deck buildings têm dois esquemas diferentes. Um é quando você tem uma pilha e você, no meio do jogo ou na entrada do jogo, você monta o seu deck com aquelas cartas e cada oponente monta um, ou dois, ou três. Ou então, durante o jogo, é um deck comum para todo mundo e você precisa usar as cartas que são disponíveis para todo mundo no meio do jogo. Você vai comprando de uma mesma pilha e resolve o jogo com aquelas cartas. Um grande exemplo desse, a gente citou ele várias vezes aqui, que é o Midgard. Você tem lá decks montados e todos os jogadores usam aquele deck, né, para montar as suas mãos na hora e resolver o jogo ali na hora. Eu diria que o Midgar, indo mais nesse lado, ele é muito mais um gerenciamento de mão do que um deck building. Ah, é mesmo, você tá certo. Ele é muito, ele não é deck building, você tá certo. Pode falar. Um grande exemplo de deck building que a gente pode botar é o Dominion, né, que é exatamente essa ideia do Dominion. É verdade, né? Você está certíssimo, cara. Obrigado pela correção. Já não precisa voltar mais no próximo, tá? É verdade, cara. O Midgard é muito mais um gerenciamento de mão mesmo. Você recebe as cartas. Eu estava equivocado, tá, pessoal? Tá certo isso que ele falou. Recebe as cartas ou recursos do jogo, resolve a sua mão e decide só com o que você tem na mão. O deck building você precisa efetivamente montar as cartas que você vai usar, né? Você precisa montar o seu deck, como no, por exemplo, o jogo da DC, da Cryptozoic. Você monta o seu deck para competir com outro oponente. Tem um outro jogo também que eu joguei há pouco tempo atrás, que eu achei muito bom, e que ele também tem um esquema de deck build chamado Orcs. Cara, eu não joguei esse jogo. O pessoal da Conclave trouxe lá de fora, lá de Essen, que eles acabaram de ir em Essen, né? Uhum. E eu joguei, eu tive lá no último evento deles e eu joguei esse jogo. É um jogo muito maneiro e que ele tem um esquema de deck build muito interessante, porque acho que, pelo que eu percebi já, todo deck build ele tem essa questão de que, às vezes, você tem cartas que não são muito boas para você ter elas no teu deck durante o jogo, mas que elas são hiper importantes para quando termina, porque elas te dão pontuação no final. Verdade. Então você tem que saber gerenciar essa coisa de tipo, vou colocar isso no meu deck ou não. Muito interessante, entendeu? Maneiro. E assim, primeira mão, você teve lá no Jogo Conclave, jogou esse jogo, eles falaram alguma coisa deles estarem trazendo esse jogo, não? Então, cara, eles não comentaram nada comigo sobre isso, não. Não, mas assim, a Conclave tá com a ideia de trazer muitos jogos lá de fora, entendeu? Eles trouxeram o Nosferatu, trouxeram o Dominion, trouxeram o Illegal. Cara, que jogo maneiro, eles... também, para o game, foda, o Nosferatu. Sim, o Nosferatu é magnífico, cara. E tá pra trazer mais agora, eles estão até... Parece que hoje, no dia que a gente tá gravando, né, no domingo, eles vão... Não sei se a gente pode falar que vai estar gravando no domingo, mas tudo bem. Tranquilo, então, hoje, domingo, dia 23, eles vão estar, se você tá, quando é provavelmente o podcast sair, já vai estar no ar, né, gravado, mas eles vão fazer um hangout ao vivo com o pessoal do Nerds Overview, que vão estar falando sobre as várias coisas que eles estão trazendo lá de fora, eles vão fazer os anúncios hoje. Opa, entendeu? Vamos ficar ligado, então, de repente, então, quando você ouvir esse podcast, já era, cara, mas a gente vai trazer a lista aí embaixo do que a Conclave está preparando. Pelo que eu ouvi por alto, assim, sabe, como que não quer nada, tem coisas muito boas vindo aí pra galera que gosta desse tipo de coisa. Show. Custa, você quer falar sobre mais uma mecânica? Deixa eu ver aqui que eu ia falar da gerenciamento de mão, mas a gente já começou a falar dela, né? Então deixa eu pegar. Beleza, se você quiser terminar ou se quiser pegar outra, porque, fica à vontade. Não, é porque o gerenciamento de mão, ele é justamente você administrar o que você tem na tua mão, planejando o que você pode acabar comprando, o que você vai ter que utilizar, o que você vai ter que descartar. Então você tem que gerenciar só o que você vai ter na tua mão para com aquilo ali você conseguir fazer alguma coisa, né? Uhum. Um exemplo, como a gente falou, é o próprio Midgard, né? Uhum. Mas tem o Bifrost também, né, cara? É gerenciamento de mão. Exatamente. O Bifrost é um jogo que ele é... basicamente gerenciamento de mão. É você conseguir controlar e planejar o que, que você tem na tua mão, de forma de que forma você vai utilizar, para que você não acabe ajudando o amigo ou você acabe se ferrando. É. Então, Cursa, meu amigo, muito obrigado pela sua vinda, sua participação aqui. E, cara, eu queria te propor uma coisa. A gente falou sobre falar do Bill Ross aqui mais tarde, mas eu vou te fazer uma proposta. Você se propôs a trazer o jogo pra gente. Vamos fazer o seguinte, a gente segue agora pro feedback, eu devo gravar com o Bruninho, ou então sozinho. E aí, cara, você traz o jogo, a gente vai jogar e a gente grava o próximo podcast, ou esse próximo ou outro. Espero que o próximo, por causa do tempo de financiamento do Bivros também, pra gente poder dar essa força, tentar ajudar, a gente grava no próximo um especial, cara. A gente faz um bloco só sobre o que a gente jogou, sobre a mecânica, e a gente fala especificamente do seu jogo. O que você acha? Tá ótimo, tá ótimo. Sim. Por mim, sem problema nenhum. Então, cara, a gente se despede aqui. Fica um beijo aí na sua barba preta. E, cara, você tem esse tempo aí pra você falar o que você quiser. Fica à vontade. Não, o que eu falo pra galera é, se você ainda não viu, veja o projeto e a gente vai estar jogando e o pessoal vai poder dar opinião aí, que é menos influente do que a minha, né? Porque se eu for falar, eu vou falar, pô, o jogo é muito bom, eu gosto muito do jogo. É o melhor de todos? É o melhor de todos, entendeu? É um ótimo jogo pra você jogar na festa chata da sua tia. Olha aí. Então, meu amigo, fica um abraço. Eu vou pegar com o curso aí todos os links de tudo que já foi feito pro Bivros. Se tem algum vídeo, se ele participou de algum outro podcast, de algum outro hangout, alguma coisa, a gente vai botar todos os links aí embaixo. E no próximo podcast a gente vai estar falando sobre o Bivros, já tendo jogado o jogo. Talvez, se a gente conseguir agendar tudo certo, a gente grava um vídeo pra gente botar no canal do gameplay, do próprio querido Curso aí explicando o jogo, e a gente fica marcado assim. Curso, grande abraço, muito obrigado, cara. Valeu, cara, obrigado, cara. A você aí. E gostei muito de gravar contigo, cara. Pô, eu que agradeço. Espero que você participe outras vezes, além do próprio podcast, que você esteja com a gente outras vezes aí. É só chamar. E jogos colecionados. Grande abraço, vamos para o feedback. Voltamos já já. Beijo, tchau. Meus amigos, estamos aqui no Feedback da Arca dos Magos. Estamos aqui para fazer o nosso querido encontro com os nossos amigos ouvintes, jogadores de todo o Brasil, que nos mandam mensagens, feedbacks, e-mails e etc. etc. Mas antes eu tenho alguns avisos, alguns comentários, alguns pedidos para fazer para os senhores, meus queridos companheiros de aventuras. É o seguinte, duas coisas. A gente queria ouvir mais feedback de vocês e, assim, eu sei que às vezes é chato ficar mandando e-mail só para falar nada, mas a gente gostaria de ouvir suas críticas e sugestões. É o que a gente quer ouvir. A gente lembra do nosso querido amigo Cavaleiro Morto, que lá no primeiro podcast fez um monte de crítica e a gente falando... Meu Deus, esse cara odiou o nosso podcast. Na verdade, ele tava aí, cara. Ele tá aqui até hoje. Virou nosso amigaço, nosso fã número 1. Ou número 2, talvez. Lá pelos primeiros números de podcast, né não, Cavaleiro? A gente conta com ele aí quase todo podcast com seu feedback. Ele tem muita coisa pra falar sempre. A gente também tá planejando algumas outras promoções. A gente fez duas promoções de grande sucesso, nós entregamos um X-Wing, né, Starter Set. Nós também sorteamos um Midgard, um card game, que damos os materiais que a gente usou nos nossos vídeos. A gente quer fazer mais uma promoção, mas a gente quer ouvir de vocês o que, que vocês gostariam que a gente fizesse. Entendeu? Quais são os jogos que você gosta? Porque assim, a gente vai normalmente sortear o material que a gente usar nos nossos vídeos. A gente usa ali só para mostrar e a gente sorteia aquele material, achamos bacana, achamos uma forma fácil, até uma forma mais dinâmica de fazer essa promoção, mais em conta também, coisa que a gente pode manter uma promoção sempre acontecendo, né? Mas a gente quer ouvir de vocês, cara, que jogos que vocês querem ver nos vídeos, que jogos que vocês querem ouvir a gente falar, que coisas que vocês querem ouvir nossos comentários sobre esse assunto. Ok? Então, cara, deem feedback pra gente, fala com a gente, fala o que vocês estão achando, fala o que vocês estão curtindo e até o que, é que vocês não estão curtindo. Vocês podem falar mal da minha cara, da minha voz, da minha gagueira, podem falar mal do Bruno, podem falar mal de quem você quiser, só evitem falar mal dos vikings que visitam o nosso bazar, porque eles revidam. Eles são malvadinhos e revidam. Temos também algumas poucas novidades que estão entrando aí no Bazar dos Magos. Nós estamos revendo a nossa loja, nós estamos revendo o sistema da loja. Então, tem muita coisa que a gente tá migrando, tem coisa que a gente acabou nem cadastrando, que ainda está dependendo de cadastrar na loja. A gente está elaborando uma coisa para melhor atender todo mundo, para que a loja funcione melhor. Nós temos algumas coisas aí pendentes com vocês. Temos, ó, a camiseta, que a gente já tá, assim, no limite vendo fornecedor. A gente já procurou alguns, já viu preço, já viu qualidade. E a gente optou por um fornecedor. A gente agora tá fazendo um teste final pra gente poder oferecer uma camiseta bacana pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês comprem e espero que vocês curtam, pra gente poder continuar fazendo também esse trabalho. A gente tá devendo pra vocês aí o que mais? Estamos devendo uma HQ online, cara, que já está escrita, já começou a ser desenhada, colorida. A gente só precisa de um sistema com a loja funcionando legal para a gente poder botar essa HQ online para você. A gente está vendo aí se a loja vai funcionar como está hoje, em que tem um site integrado nela, ou se a gente vai fazer um blog separado da loja para os dois conversarem um pouco entre si. A gente está planejando ainda, está vendo o que fazer, tá? Então tem a camisa, tem a HQ online, a gente tem um monte de cartas aí, cara. Eu tenho umas 3 cartas prontas de gente que está participando com a gente. Tem a carta do Ivanildo, já que ela estava devendo para esse feedback. Mas como vocês podem ver, eu estou sozinho aqui, estou sem Bruno. Eu não queria fazer isso sem ele, sem poder olhar nos olhos dele e ver ele com vergonha das piadas que eu faço. Não tem graça fazer isso. Então, eu vou esperar um dia em que o Bruninho, possa estar aqui comigo. Né, Bruno? Eu vou estar aí já. Ele responde, mas não está aqui. Então, meus amigos, tenho esses recados para dar. Tenho certeza que eu tinha um outro recado que eu estou esquecendo, porque eu não anotei, né? Eu tento fazer de cabeça e a minha memória não é lá grandes coisas. Eu tenho esses pequenos problemas de tentar lembrar o que, é que eu estou falando. E tem mais, cara. Sexta-feira é Black Friday e a gente está pensando no que fazer no Bazar dos Magos. Hoje ainda é o fim de semana muito anterior, então a gente está aí com várias ideias. Então, não deixe de visitar o Bazar dos Magos na sexta-feira, Black Friday, que a gente vai ter alguma coisa legal lá, seja frete grátis, seja alguns produtos em promoção. Possivelmente alguns produtos vão estar muito promocionalmente promovidos, então você vai ter acesso a descontos especiais aí. E também estamos planejando uma campanha, uma promoção de Natal. Fique ligado nos próximos dias no Bazar dos Magos, que vai ter algo maneiro. E acabou que esse feedback virou quase um comercial. Eu estou 6 minutos falando só sobre a loja e sobre recadinhos, meus amigos. De qualquer maneira, vamos aqui aos feedbacks, as pessoas que mandaram o feedback para nós. Vamos começar aqui pelos e-mails. Na verdade, hoje nós só temos e-mails de 3 pessoas aqui. Separamos 3, né? Tem um outro e-mail que eu não consegui ler, complicadíssimo, então a gente pegou alguns 3 rapidinhos aqui. Como eu tô sozinho, eu fico meio desanimado de fazer muitas coisas grandes. O nosso querido Carlos não tentou mandar outra piada, ele desistiu da bolsinha de dados. Nosso amigo Cavaleiro Morto está atrasado, ele está lendo 4 podcasts atrás, se rimou de casar, e agora tá aí devendo feedback pra gente, né, cavaleiro? Espero que você chegue aqui logo, fique um dia com a Arca dos Magos. É, temos 3 e-mails aqui. Um deles é da nossa querida promoção, olha só. É, a gente falou que não ouvia, não tinha ouvinte menininhas. Apareceu a Eliana e ela não só apareceu como tem mandado e-mails pra gente e ela fez acontecer uma promoção que a gente estava tentando acreditar na promoção. Vamos lá, Eliana, começa o e-mail dela, eu já vou ler, que é o seguinte. Estou vigiando o machismo de vocês e vou vingá-lo com a força das mulheres. Olha, cara, ela está vigiando os nossos comentários machistas. Ela diz o seguinte. Sou amazona guerreira do 6º círculo de Gaia, cuidado. Meu Deus, a gente tem assim, tem ouvintes que já são daqui e tem os ouvintes novos, que eles chegam para ameaçar a gente só. É vikings, são ninjas, são liches do inferno, são gente que volta do mundo dos mortos, é amazona do 6º círculo de Gaia. É, cara, as pessoas vêm ameaçar a gente, elas nos amam a ponto de querer que morremos para não envelhecermos, deve ser. Eliana, muito obrigado pelo seu e-mail, continue mandando. É bom saber que tem alguma menina que ouve esse podcast e que se interessa por esses assuntos. Eu não lembro se a Eliana mandou, hein, Bruno? Não, ela mandou não. Então, eu não lembro se a Eliana mandou, ela falou quais jogos ela joga, Eliana. Fala pra gente, o que você joga? Por que você ouve esse podcast porcaria? Manda pra gente, queremos saber do seu feedback. É, temos aqui, ó, Demerson Noguer. Eu não entendi se era Nogueira e deu um problema aí, ou se é Noguer e termina no R mesmo. Então, Demerson Noguer, ele disse, ô Emerson, eu tive que corrigir o Demerson. Eu tive que corrigir umas coisas aqui que, cara, eu tive que traduzir seu e-mail. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mas eu li, cara. Então, vamos lá. Olá, achei a loja de vocês procurando Heroflix pelo Google e acabei descobrindo outras coisas legais, incluindo o podcast. Comemoro sozinho aqui. Cara, eu tô me sentindo uma vergonha de mim mesmo agora. Tipo assim, se alguém estiver me olhando de longe, se eu estivesse em pé aqui do meu lado me olhando, eu ia estar de braço semi-cruzado, assim, com os dedos no queixo, e balançando a cabeça negativamente, assim, pensando. Meu Deus, quem é esse cara? Mas eu não tô, então não tenho vergonha nenhuma. Então, Demerson Nogueira mandou aí, olá. Achei elas de vocês procurando Heroclix pelo Google e acabei descobrindo outras coisas legais, incluindo podcast. Muito obrigado, né? Muito obrigado, Demerson. Adorei ouvi-los, mas vocês estão a cada dia mais insanos. Será que estão esquecendo dos remédios? KKKKK. Espero que continuem piorando. Eu tava falando disso agora mesmo. Eu me sinto meio louco, cara, gravando sozinho. Estamos cada dia mais insanos, Demerson. E estamos esquecendo o remédio, mas é pra melhor. Eu acho que tá ficando mais legal, a gente mais doido, né, Bruno? É, tá assim, tá ficando assim. O Bruno me responde na minha cabeça. Então, vamos esquecer o remédio e espero que continue piorando. Quanto mais insanos ficarmos, melhor a coisa fica. Obrigado, Demerson, por seu e-mail. E, cara, por favor, cara, olha o que você tá digitando. Tinha um monte de letra solta aí. Você deve ter digitado no celular, talvez, acredito. E muito obrigado, cara, de qualquer maneira. E esperamos você aqui nos próximos feedbacks, nos próximos podcasts. E temos um que o nome dele é Anésio Giribon. Com B-O-N de nada no final. Desculpa, Anésio, mas eu acho que você inventou esse nome. Eu tenho quase certeza que você inventou. Mas, como eu não posso ter certeza, fica aí, ó. Chegou um e-mail dele, deixa eu ver o endereço de e-mail. Olha, pelo endereço de e-mail, o nome dele é Anésio Giri mesmo. Então, Anésio Giribon, meu amigo. Fica aqui, ó, saudações. Minha amiga Eliana Fagundes me fez ouvir seu podcast e enviar esse e-mail. Olha, cara, palmas. Palmas pra Eliana, cara. Que coisa legal. Eliana ouviu nossa promoção. Seja amigo dos nossos amiguinhos. A promoção dos amiguinhos. E ela fez o Anésio mandar um e-mail pra gente. Provando que ela fez o Anésio ouvir o nosso podcast. E ele manda assim. Gostei bastante, rachei a cara. Rachar a cara deve ser rir. Né? Não tem o Bruno pra confirmar, nem o Gabriel aqui. Gabriel que conhece a gíria dos momentos, velho. Ele que, pô, que tá ligado nas quebradas, né, mano? Nas brisas, nas paradas aí. É, rachei a cara, deve ser rir pra caralho. Rachei minha cara. Que aí você ri, né? Você divide a cara no meio quando abre um sorriso grande. E ele termina com o numeral 6, que eu acredito que ele tá falando 6, né? Aí 6. 6 são osso. 6 são osso. É, se eu fosse chutar um número pra ser osso, seria o 8. Parece um ossinho. 6 são osso, velho. A gente é osso. E é a gíria do momento, cara. A gente... Um cara chamado Anésio, ele devia ter 80 anos, cara. Mas não, mas ele é o cara do momento. Ele é o cara pá, desbilobado lá, desgringolando. Tá lá desenrolando a gíria. Tá lá batendo aqueles papos, naqueles assuntos, naquelas quebradas, né, mano? Dando só, porra, as paradas dos negócios lá. Porra, vocês são osso, velho. Vocês são osso. Ele tem essa voz, né, de... Caraca, velho. Aí, vocês são osso, mano. Valeu, gostei bastante. Aí, rachei a cara com vocês, mané. Rachei a cara. Irado aí. Ele é esse cara, né, Zio? Obrigado por ter ouvido. E, Eliana, parabéns. Vou te falar uma coisa. Nessa promoção altamente concorrida, você tá ganhando. Você tá ganhando com um ponto, Eliana. Um ponto. Sabe o que você vai ganhar, Eliana? Com um ponto. Acho que a gente vai mandar um bilhete assinado pra você. Muito obrigado. Não, mentira, tá? A gente vai mandar um prêmio, seja qual for. Mas você tá ganhando com um ponto. Um ponto. Então, esse pessoal que não tem vergonha na cara, participa da promoção. Vamos ver quem vai vencer a promoção dos amigos. Quem é nosso melhor amiguinho? Quem é nosso melhor amiguinho? Essa é a pergunta dessa promoção. Então, fica aí. Obrigado pelo feedback de todos vocês. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Eu gravei aí com o Cussa. É, o Bruno tentou participar, não conseguiu. Ele estava longe, nós gravamos online. E espero vocês daqui a uma semana para podermos falar de coisas novas e divertidas. E eu vou dar tchau sozinho. Aqui vou dar 70 tchaus, um monte de tchaus diferentes. Então, com todas as personalidades que invadem a minha cabeça, tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau